Panorama Agrícola para 22 de outubro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, hoje 22 de outubro, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado é: censura teu amigo na intimidade, em público só dê elogios. No programa desta quarta-feira você confere Prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo e projeções do agronegócio aqui no Brasil. Dica do dia. Práticas corretas na criação de terneiras são ferramentas importantes na produção de uma bovinocultura leiteira, porque diminui os custos na propriedade e aumenta a qualidade do rebanho. Tem animais com procedência conhecida. Faça os 20% recomendados de renovação do rebanho e aumente a renda na propriedade. O manejo correto dos animais inclui cuidados antes do nascimento. Ao nascer, a terneira deve receber fornecimento de colostro e ter um local próprio de criação até 2 meses de idade. Dicas da EPAGRE de Irineópolis. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a quinta edição do periódico Projeções do Agronegócio Brasil 2013-2014 a 2023-2024. Projeções de longo prazo. O objetivo é indicar possíveis direções do desenvolvimento e fornecer subsídios aos formuladores de políticas públicas quanto às tendências dos principais produtos agropecuários. O relatório contém projeções de 26 produtos, entre eles milho, soja, trigo, laranja, carne de frango, carne bovina, carne suína, cana-de-açúcar, açúcar, algodão, leite, feijão, arroz, batata inglesa, mandioca, café, cacau, uva, maçã, banana e papel e celulose. Os produtos com maior potencial de crescimento de produção nos próximos 10 anos, segundo o Ministério da Agricultura, são algodão pluma, carne de frango, celulose, leite, açúcar, soja em grão, carne suína e trigo. Faça a sua inscrição e participe ativamente do 3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental, de 29 a 31 de outubro, em Piratuba. Você do Alto Uruguai, do Meio Oeste e do Oeste de Santa Catarina tem um compromisso com o meio ambiente. Entre no site www.sds.sc.gov.br, faça a sua inscrição, reserve a sua hospedagem e marque presença em Piratuba, de 29 a 31 de outubro, no 3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o primeiro Prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo neste Ano Internacional da Agricultura Familiar. Esse prêmio está sendo lançado em Santa Catarina pelo oficial da FAO para o Sul do Brasil, Carlos Biasi, o nosso entrevistado de hoje. A FAO é a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Bom, esse é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A FAO foi designada como a entidade que apoia as ações do Ano Internacional do Familiar. Foi realizado já para a América Latina um concurso de fotografia, e esse primeiro prêmio de Agricultura Familiar de Jornalismo para a Região Sul é uma iniciativa da nossa unidade que atua nos 3 estados do Sul. Na realidade, na América Latina é o segundo evento, vamos chamar assim, voltado para essa área da cultura, que envolve os jornalistas, envolveu as questões do concurso de fotografia, já houve alguns trabalhos com criança na área de redação, e tem o objetivo exatamente de promover uma discussão sobre agricultura familiar tão importante, especialmente aqui nas três estados do sul. A agricultura familiar aqui é responsável pelo desenvolvimento local de muitos pequenos municípios, né? É responsável pelas questões da produção de alimentos para garantir a segurança alimentar, que nós estamos evoluindo significativamente no Brasil. E também não podemos esquecer, que é uma prioridade aqui de Santa Catarina, a questão dos agrossistemas, da biodiversidade existente aqui, que é um privilégio que a natureza ofereceu para Santa Catarina e que há necessidade que nós possamos manter, né, ele intacto ou com uma exploração racional. Carlos Biasi, da FAO em Curitiba, divulgando o primeiro prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo. Qual é a premiação, Biasi? Bom, nós temos três premiações. Primeiro lugar é um valor de R$10 mil. Segundo lugar, um valor de R$5 mil. E terceiro lugar, um valor de R$3 mil. Além disso, para os primeiros colocados de cada categoria, são valores para cada uma das três categorias, está sendo oferecido uma passagem aérea para um ambiente, um local, um país, aonde seja desenvolvida trabalhos de agricultura familiar, para que esse jornalista possa conhecer e depois nos trazer essa experiência, relatar no site da FAO, relatar no site das entidades parceiras, né, essa matéria. Quero dizer que nós temos mais de 40 entidades parceiras nesse projeto. São órgãos de governo, são entidades não governamentais, são cooperativas de agricultores familiares, federações de trabalhadores, né. Nós fizemos questão de chamar todas as instituições que direto ou indiretamente atuam com a agricultura familiar para que num esforço único nós pudéssemos fazendo com que esse prêmio atingisse realmente seus objetivos. Além disso, recebemos adesão de algumas instituições que, em tese, diretamente não estão vinculadas à agricultura familiar, como, por exemplo, o Sindicato dos Médicos do Paraná. Mas os médicos têm um alto interesse que nós tenhamos hoje plenas condições de nutrição, né, que possamos reduzir as questões de obesidade tão preocupantes na América Latina hoje, né. Nós temos a participação da União Geral das Mulheres, na União Brasileira das Mulheres, né, que são importantes na agricultura familiar, né. Nós temos a Itaipu, que tem um grande trabalho também na agricultura familiar, né. Então, acho que houve um esforço, né, nesse sentido da participação de um significativo número de entidades que têm a ver com a agricultura familiar, direto ou indiretamente. Até quando podem ser feitas as inscrições, Biasi? Bom, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, né, com matérias que foram publicadas desde janeiro de 2013 até dezembro de 2014, nos meios impressos, jornais, revistas, nos meios eletrônicos, rádio, televisão e em sites e blogs. Bem, e para fazer a inscrição, o jornalista deve proceder como? Bom, toda a sistemática que foi produzida é de um site, né, que o jornalista pode acessar, nesse site ele encontra todas as informações sobre a sua inscrição, sobre o regulamento, e também ele postará a sua matéria através desse site. Não há necessidade de mandar qualquer papel, né, para a sede da FAO, né. Até dezembro ele manda, e no período de janeiro até 15 de março, mais ou menos, uma comissão previamente selecionada, formada pelos representantes dos sindicatos de jornalistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mais pessoas, duas ou três técnicos indicados pela FAO, fará a seleção das matérias, dos materiais publicados em revistas, impressos, publicados em sites, blogs nos materiais vinculadas na televisão e no rádio. Qual é o site? O site é o www.premioagriculturafamiliar.jor.br. Nele podem ser encontradas todas as informações sobre as inscrições, sobre o regulamento, inclusive queremos aqui convidar todos os jornalistas aqui de Santa Catarina, né, aqui tenho certeza que tem mais de 5 mil jornalistas no estado, né, que se inscrevam nesse prêmio, né. Cada jornalista pode escrever até três matérias, não são vinculações dos órgãos de imprensa, mas são dos próprios jornalistas. É específico para jornalistas diplomados. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Carlos Biasi, oficial da FAO para o sul do Brasil. A FAO é a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. O concurso Primeiro Prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo tem inscrições abertas e podem essas inscrições serem feitas até o final de dezembro deste ano no site www.premioagriculturafamiliar.com.br.